control, escena mía 261, desvío a izquierda, proa 260. Gente, livre desvios na proa 260, escena mía 225. Vem, escena mía 225. Tango Whisky Yankee Uniforme, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 014, quando em condições, autorizado, voa na Proidona. Afirmativo, autorizado, descer para 2000 pés, o procedimento, quanto for possível, para em Emerald Duna, Whisky Yankee Uniforme. Eu acho que não é 629, está no 04, eu puxo back acionamento. Autorizado 629, já pode estar aqui. Reportar ataque 629. Estou deixando a 6225, agora proa 290, não vai ser possível, sua posição árvore. Gente, eu acho que não é 625, se tiver acontecido, autorizado a leva. Aguarde para ingresso. Cif na frequência 128.8, alternando no 35.3. 288.353. Vou chamar 285. 291, confirme autonomia alternativa. Ah, 291, autorizado táxi à direita, via taxi índio, teu ponto de espera. Reporte pronto para decolagem, ajuste no 014. O senhor está autorizado até o portão 3. Camarada 1895, bom dia, bom trabalho. Tá bom. Obrigado. Senhor Salvador, muito bom dia, Whisky and Uniforme. Uniforme, bom dia, continua a aproximação, aguardando a utilização de pouso. Aguardando isso, quem é que uniforme? Meia dois um, tô com o engenheiro e cola separado? Ah, tá ali, decola, vento 180 graus, 5 nós. Whisky Uniforme, cancelando a partida presente, possibilidade de curvar à esquerda, uma base pela direita da 1-7. Whisky Uniforme, plano IFR cancelado 3-3, autorizado de ir à base para a pista no 7, reporte quando na final, um ajuste no 0-4. Reportaremos, ajustado no 0-4, Whisky Uniforme. Janeiro 6211, decolou 35, controle 119, decimal 8. 19 de 8, obrigado, bom dia, bom trabalho, 6211. Obrigado, bom dia. Base para final, contra embaixo checado, podia confirmar o vento, senhor? O vento é 180 graus, 5 nós, Suíça, quem é que informa? 180, 5 nós, obrigado. Solo Alfa, que está informando o teste de negócio, mais 1.03, graças. Sexto término, bom dia. Whisky and Uniforme, autorizado pouso na 7, vento 180 graus, 5 nós. Uniforme, ciente, autorizado pouso. Whisky and Uniforme. houver tradição, tomou parte assim que ele der. Afirma o Whisky em uniforme, só foi aos 3, bem, acho que está na frequência livre. Ele fala. Tiver que acionar o 963. Lona 963, frisado, reposta táxi. Roda táxi, 963. Salvador, bom dia, gol 1649, 1503, para o centro. Gol 1649, aciona a identificação, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4, chegada bom. Desça 4000, chegada bom. No... Chame Centro Recife em 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Recife 1238, 62 e no mundo da Xanerra, bom dia. 00003, chame o controle sol na frequência 121.9 para cópia. Para o táxi, voo 963, temos a bordo 161, autonomia de 3,45, alterna cabina. Voo 963, autorizar táxi até o ponto de espera, via Pátio 1 no Índio, no ponto de espera, chame pronto, na minha escuta. Pátio 1 no Índio, no ponto de espera, reporta na sua escuta, voo 963. 1.000 pés, registro 0 no 4, livre LS X-Ray, pistão a 0, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1.014. Pista no zero, pronto, 963, João. Bola 963 autorizada em área de colapso, no zero, vento 1970 graus 049. A OLA tem livre decolagem com o 963. Corona 963, decolar 251, chame controle Salvador na frequência 119.80. Controle 1980, filme antigo, 1963. Bom dia, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, gol 1963, Sango 1, Leta, Tóquilo, Romândia. Gol 1963, contato radar, suba nível 360, direto Leta. 360, direto Leta, gol 1963. Complete aproximação, chame torre 198, decimal 95. 295, bom dia. Diego, o número 649, final da... Tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus, 04 nós. Ajuste altímetro no zero, no 4. Número 649, copiou a torre Salvador? Não, eu não tinha acabado de falar ainda. Tá na final da 10. Polo 649, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 04 nós, ajuste altímetro no 0 no 4. Envio 14, livre pouso, gol 1647. controle, gol no 963. Vai precisar de desvio à direita para evitar formações na posição lenta. Gente, gol no 963, livre de desvios. Livre de desvios, gol no 963. No 649 no solo 57, Oliver Apichame, controle sol na frequência 121.9. Oliver da pista, 1219 no 649. Qual o Salvador, 1649? 1219. O Eco Zulu Novembro, a gente é altímetro 9094, reporte no ponto de espera da Papá. Voo no 963, já tem condições de voar do Acre. Voo no 963, chame Centro Recife, 125 decimal 1. Alterne 123 decimal 8. Inicialmente mantenha a proa de Tóquio. Será coordenado com o Recife? Ou 7251 e 1238. Bom dia, por 93. Batam o Eco Zulu Novembro, autorizado ingresso, sistema 7, aposto alinhado e pronto. Platão Eco, turno 90, autorizado, decolagem pistão no 7, vento 180 graus, 05 norte. Platão Eco 090, decola 206, chame o controle de Salvador na frequência 119.80. 198, Eco 090. Olhe, bom dia, Eco 090, decola 206, escuta. Platão Eco 090, contato radar, suba nível 100, direto coral. Direto coral, Eco 090, subindo 100. 2 Salvador, bom dia, voo no 092, cruza 240 para 10 com hotel. Voo no 092, deixa o controle Salvador, sem identificação. Desça para o nível 050, ajuste no 0484. 050 com 14 na proa de Itaco. esquerda, o gol no 092, manifesta essa informação. Centro gol no 092, livre de vios, atrás de vios, oi Duna. Mais uma Duna. Salvador, bom dia, Azul 5003, ponto de espera pronto. Azul 5003, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento 210, grau 05 nós. Autorizado, alinhar e decolar na 10, Azul 5003. ajuste no 014, livre LS, é forte estabilizado. Nível LS, é forte estabilizado, 014. Polo 233, observe início da rolagem do Embraer da azul à frente. Após autorizado alinhar e manter destino zero. Após azul alinhar, mantém. Polo 5003, decolar 224, chame o controle Salvador na frequência 119.80. Controle Salvador em 198, azul 5003, boa. Controle Salvador, bom dia, o azul 5003, cruza 1500, perfil da Sango 1. Condições visuais para voar a Mótica. 003, contato radar, suba nível 320, direto.